tens pelos teus irmãos. Sou grato ao meu Deus pela tua vida. Por isso te peço, em nome do amor, em nome do amor, alegra o meu coração, em nome do amor, perdoa o teu irmão, em nome do amor, da fé e comunhão, em nome do amor. Amor, alegra o meu coração, em nome do amor.